Boa noite, igreja. Boa noite. Pessoal, que bom, viu? Bom a igreja estar reunida. Que bom a igreja estar tendo consciência de que no domingo, um dia da semana, é parar para louvar a Deus. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E olha, e não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Deus tem sido muito bom para nós. Para todos nós. Para todos nós. Se nós fizéssemos um balanço, como tem sido a nossa vida, os nossos dias, é só bênção. É só bênção. É só bênção. Claro, uma ou outra situação surge, mas é para nos fortalecer espiritualmente. A Bíblia fala com toda clareza, Deus é amor. A Bíblia não fala que Deus tem amor. A Bíblia não fala que Deus manifesta amor. A Bíblia não fala que Deus, às vezes, nos ama. Não. A Bíblia fala que Deus é amor. Ele é amor. 24 horas por dia, amor. O mês inteiro, Deus é amor. O ano todo, Deus é amor. Por isso, toda vez que a gente for olhar para Deus, temos que olhar para um Deus que tudo que faz é amor. Tudo que Deus faz é amor. Ainda que porventura, numa ou outra situação, sejamos provados, ainda é amor de Deus. Ele quer nos fortalecer espiritualmente. Imagine se você passasse por essa vida sem nenhuma prova espiritual. Imagine. É impossível. É impossível. Vivemos um tempo em que o Éden é o que nós chamamos de o Éden caído. Deus tinha um propósito. Gênesis 1 e 2. Um local perfeito. Um local adorável. Não haveria cansaço, não haveria dores, não haveria tristeza. Mas Deus, manifestando o seu amor, manifestando o seu grande amor, Ele deu ao homem a possibilidade de escolha. Ele deu ao homem a possibilidade de escolha. E o homem escolheu pecar. Mas ainda assim, Deus não virou as costas para o homem. Deus continuou amando o homem. Deus fez um projeto. Deus preparou uma saída. Deus queria voltar, quer voltar, deseja estar relacionando com o homem, manifestando amor para o homem. O grande projeto. Deus deu um filho dele, o único filho, para morrer no meu, no seu, no nosso lugar. Não há manifestação de amor maior, não há, não existe alguém morrer no meu lugar. Não existe, não tem. Dia das Mães, a gente manifesta amor pela esposa, ou fazendo o que ela gosta, levando o que ela gosta, entregando uma rosa. No dia seguinte, a gente reclama que o feijão está queimado. É um amor parcial. No dia das crianças, a gente dá um presente para o filho, para que ele é o máximo. No dia seguinte, ele apresenta um boletim com nota vermelha. Você já escorraça. É um amor parcial. Nós amamos parcialmente. Nós não conseguimos amar totalmente. nos ama a cada segundo, a cada momento. É só bênção, é só vitórias, é só vitórias, é só vitórias. Nós vamos morar no céu, nós nos veremos no céu, nós somos cidadãos do céu. Estava vindo para sair, na saída lá de Londrina, um carro na minha frente, tinha uns dizeres: ó, estou aqui de passagem, hein? O meu lugar é no céu. Que feliz! Que feliz! Coração, que feliz! Aqui uma lagrimazinha correu, escondidinha, mas correu. Que feliz! Para e pensa. Céu, você vai estar no céu. Vai viver no céu. Ah, mas como que eu faço? Você já fez. Já se arrependeu. Já aceitou que Cristo morreu no teu lugar. Então, no domingo, a gente separa, não dá nem o dízimo das horas da semana, que são 2 horas de culto. No domingo, a gente separa um tempo para vir cultuar a Deus. Oferecer o melhor que nós temos para Deus. Louvor, ensaia na sexta, desculpa, no sábado. Ensaia no domingo antes do culto. Os outros ministérios se movimentando. É para oferecer o melhor para Deus. É isso que nós podemos oferecer. Sabemos que assim como o nosso amor é parcial, o nosso louvor também é parcial, mas é o melhor que nós podemos oferecer para Deus. Que feliz do Lauro estar aqui à frente vendo os salmos. Que feliz do envolvimento da igreja, é importante. No começo da igreja, todos participavam. Não ficava só sentado. Falava, participava. Que feliz da Yuka conduzindo. No intervalo entre uma canção e outra, orando, manifestando o amor a Deus. Deus é bom, pessoal. Deus é bom, Ele tem nos sustentado. Nós estamos aqui, vivos. Deus é muito bom. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele é muito bom. Estou feliz. No prospecto, falha minha, esqueci de pedir para poder digitalizar, que quinta-feira tem a reunião das mulheres. Né, irmã? Né? Quinta-feira, as mulheres vão se reunir, foi o meu, as mulheres vão se reunir para orar a Deus, para fortalecer cada uma das nossas vidas, interceder por nós, elas vão se reunir para interceder pelas nossas vidas. Pela vida do pastor, pela vida do irmão que congrega, pela vida dos ministérios, pela vida dos irmãos que não está podendo vir congregar conosco, vai interceder pelas vidas, as mulheres. Elas vão se reunir na quinta-feira para buscar Deus, se colocar na posição de oferecer o melhor para Deus. É importante vocês, homens, saberem disso. Que as mulheres estão orando por você, pelo teu trabalho, estão orando pela tua família. É importante, é muito importante isso. Eu creio que vai chegar um dia que nós vamos fazer o nosso clube do bolinha. Dá o clube da luzinha para começar a quinta. Aí, ó, fazer o clube do bolinha. Os homens também vão se reunir um dia. Para orar, para falar coisa de homem, para trocar ideia. É importante se reunir todo mundo na igreja no momento, e é importante no momento se reunir separado. Mulher fala coisa de mulher, biblicamente. Homem fala coisa de homem, biblicamente. É importantíssimo isso. É importantíssimo. E tudo desembocando no culto. Tudo isso para fortalecer nós, família, igreja, ministério, para no domingo nós estarmos fortalecidos espiritualmente, amados. Igreja morta, Satanás sossegado. Não mexe com ninguém. Se a igreja começar a querer colocar a manguinha de fora, Satanás se levanta. Não precisa ser muito esperto, não, para poder perceber isso. Então é importante a igreja orar. É importante as mulheres se reunirem, interceder por isso. Por cada vida, por cada ministério, por cada propósito. Confiar em Deus. Acreditar em Deus. Buscar em Deus. Eu estou muito feliz. Porque isso é igreja. Igreja é comunhão, igreja é oração, igreja é louvor, igreja é palavra. Isso é igreja. Isso é igreja. Tem que ter todos os elementos. Em alguns momentos separados, e na hora do culto, esse culto é a Deus. Nós estamos cultuando Deus. E na hora do culto, todos os ministérios se apresentam como corpo para apresentar o louvor a Deus. É isso que é igreja. Efésios 4. Bom, igreja de Efésios 4. Mas, vamos orar? Curve sua cabeça. Meu Deus, obrigado por esse momento. Obrigado pela tua igreja. Obrigado que um dia o Senhor se revelou a nós. Teu Santo Espírito falou os nossos corações. E nós, Senhor meu Deus, humildemente recebemos essa tua palavra. Pai, essas pessoas não estão aqui para ouvir o João falar. Por isso, Senhor meu Deus, que a partir desse instante o João diminua, mas que o Senhor cresça. Fala através da sua palavra. Usa minha boca para poder falar a tua igreja, Pai amado. Senhor, se há nesse ambiente alguém que passa por alguma dificuldade, no campo físico, espiritual, psicológico, que o Senhor já vá, Pai amado, desde o início do culto, curando, restabelecendo, fazendo um milagre, Senhor meu Deus. É a oração que nós fazemos, sincero e agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Amado, texto, Hebreus 11, 33, na parte B. 11, 33. O capítulo 11 do Segundo Testamento, ele relaciona uma série de homens que nós chamamos de heróis da fé. Nós chamamos de heróis da fé. E aqui, no capítulo 11, ele faz um breve resumo dos acontecimentos que essas pessoas viveram. 11, 33. Ele está falando aqui que os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. É importante isso, promessas. Fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Promessa. Amados, esses heróis do Antigo Testamento, eles tinham promessas. Eles tinham promessas. Eles aguardavam a vinda de um Messias, de um condutor, de um Salvador. Eles tinham esperança. Eles esperavam que, em algum momento, surgiria um Messias, um Salvador. Eles tinham esperança. Por que eles tinham esperança? Porque o ministério de Jesus Cristo ainda não havia acontecido. Eles olhavam para frente na esperança de que viesse um sacerdote, um profeta ou um rei. Eles tinham esperança. Havia uma promessa. Diferente de nós. Diferente de nós. Nós temos a convicção, a certeza de que esse profeta, de que esse sacerdote, de que esse rei já veio. Jesus Cristo, ele já veio, viveu entre nós, como um homem, igual a nós, teve sede, teve fome, chorou pela morte de um amigo. Olha a diferença. Esses heróis de Hebreus 11, eles olhavam para frente com a esperança de que viesse um rei. Nossa, mas que fé! Imaginem que fé! Eles olhavam esperando, vai surgir um rei. Se tem promessa, Deus vai cumprir. Eles não viam Jesus. Se você ler o capítulo 11 até o final, ali diz que eles morreram e viram ao longe a promessa se cumprir. Eles viram ao longe. Eles não presenciaram Cristo. Eles não viveram com Cristo. Não foram contemporâneos de Cristo. Mas eles tinham fé. Eles acreditavam. E no texto, eu observei dois exemplos que servem para nós. O primeiro exemplo fala de Daniel. Fala de Daniel. Daniel, ele não viu Cristo. Daniel não conviveu com Jesus Cristo. Ele tinha esperança que viria o Messias, mas ele não viveu. E Daniel, ele foi provado. Foi provado. Os pseudos amigos de Daniel fomentaram, instigaram o rei, que era amigo de Daniel, porque Daniel o havia livrado. Ou melhor, Deus o havia livrado através de Daniel, mas esses falsos amigos fomentaram para que o rei decretasse uma lei de que ninguém poderia orar ao Deus verdadeiro. Ninguém. Não poderia. Não poderia. Não poderia orar ao Deus verdadeiro. Só tinha que orar e pedir ao rei. O rei se colocava na posição de Deus. De Deus. Mas Daniel, que olhava para frente, que não tinha visto o ministério de Cristo, acreditava na promessa. Falou, não, tem um Deus que é vivo. Tem um Deus que é verdadeiro. E Daniel infringiu a lei dos homens e adorou ao Deus verdadeiro. Daniel, que tinha promessa, diferente de nós, ele infringiu aquela lei dos homens e adorou ao Deus verdadeiro. Bem, seria simples, quebrou uma regra. E daí? E daí que o rei lançou Daniel na cova dos leões. E não era leão de zoológico. Não era leão de zoológico, que come de manhã, à tarde, à noite e faz uma cesta. Não. Era leões preparados para devorar os que infringiam a lei. Os leões ficavam, digamos, em jejum, esperando o infrator. Daniel foi lançado nessa cova. O rei se preocupou, porque o rei gostava de Daniel. Mas Daniel se manteve convicto, não. O meu Deus vai me livrar. E de fato, Deus livrou Daniel. O Deus que Daniel tinha como promessa. O Deus que Daniel esperava que viesse. Os heróis da fé, eles olhavam para a frente na promessa. Não esqueçam disso. E Daniel foi provado, mas Deus o livrou dos leões. Deus o livrou dos leões. Que maravilha de Deus é esse? Que Deus poderoso é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Amados, podemos usar esse princípio bíblico para a nossa vida. Não sei qual é a cova de leão que o irmão pode estar passando. Não imagino. Mas eu sei que se a confiança nossa for depositada nesse Deus verdadeiro, nós vamos ser livres. Porque o princípio é o mesmo. O Deus de Daniel é o Deus nosso. Daniel era um ser humano igual a nós. Ele não era super-herói. Ele não era sem Deus. Ele sequer era um anjo. Não. Não. Daniel era igual a nós. Com uma desvantagem. Ele tinha esperança de um Deus. Esperança de um Messias. Ele tinha uma esperança. Mas era um homem como nós. E ele orou. E Deus honrou aquela fé dele. Deus honrou a fé dele. Honrou a fé de Daniel. Deus foi bom para Daniel. E Deus é bom para nós. Deus é maravilhoso. Tem um outro exemplo que fala aqui, Daniel 3:28. Esse é o período em que Deus estava trabalhando com a vida dos hebreus, disciplinando os hebreus. Os hebreus, povo separado por Deus, povo instruído por Deus, povo chamado por Deus, mas os hebreus, em determinado momento, voltavam as costas para Deus. Aí Deus estava, nesse momento da história bíblica, disciplinando esse povo. Disciplinando, porque era um povo rebelde. É um povo que não confiou no Deus verdadeiro, o povo como um todo, como nação. Daniel se sobressai porque ele tinha fé, mas o povo como nação, o povo se voltava contra Deus, o povo buscava idolatria, o povo buscava coisas humanas. E Deus então disciplinou todo o povo. E para disciplinar todo o povo, Daniel e seus amigos foram juntos. A Bíblia conta a história dos amigos de Daniel, que também foram provados. Eles tinham que adorar ao Deus homem. Eles tinham que se prostrar perante o Deus homem. Mas eles tinham a promessa de um Deus verdadeiro. Eles olhavam para frente. Eles confiavam nesse Deus verdadeiro. Eles disseram, não, nós não faremos isso. Ainda que sejamos lançados na fornalha ardente, nós não dobraremos a honrar o Deus homem. Amados, acontece hoje. Acontece neste exato momento isso. Nós temos que tomar uma decisão a cada minuto da nossa vida. Ou você adora o Deus verdadeiro, que para os antigos era a promessa, ou você adora o Deus homem. O Deus homem vai falar para você que você é capaz, o Deus homem vai falar que você pode, o Deus homem vai querer trazer a vitória como se fosse tua. Como se fosse tua. Hoje eu estava assistindo o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, Boston. E aí, chegado determinado momento, o Felipe Massa abandonou a corrida. Todo mundo aplaudiu. Televisão em cima, entrevista, fala e tal, ele chorando. Um herói brasileiro. Alguém lembra do Senna? Onde você estava no dia que o Senna morreu? Você vai lembrar. Onde você estava no dia que a Globo ficou o dia inteiro falando do enterro do Senna? você vai lembrar. Você é homem, ser humano, cristão, mas era um ser humano. E as pessoas pararam para reverenciá-lo. Nós parávamos aos domingos de manhã para reverenciá-lo, porque ele ganhava todas, e era gostoso, é verdade, sei que era gostoso, ganhava tudo. Mas temos que separar. Ele é homem como nós. Não há diferença. Ele morreu e não ressuscitou. E não ressuscitou. Não estou dizendo que nós não devamos viver. Não é nada disso. Eu estou dizendo para nós dar o valor merecido a quem merece. Conhecemos a limitação. Está assistindo o Jornal Nacional esses dias? Aí teve uma reportagem de um pessoal que está lá no Sambódromo, no Maracanã, não sei aonde, para assistir um show de Justin Bieber, que vai acontecer, sabe quando? Em fevereiro. Estão lá acampados. Mas não falei a verdade, pessoal. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Não pode? Pode. Lógico que pode. Mas tamanha idolatria é perigosa. Porque você não vive mais. Você vive para aquele outro ser humano que é igual a você. E que faz um monte de coisa errada. Nós temos que tomar cuidado. Porque o mundo nos conduz a adorar homens. Nós temos que tomar cuidado. Porque o mundo nos conduz a confiar em homens. Este é o grande perigo. Este é o grande perigo de você viver e não saber a quem de fato você está dando o devido valor. Me lembro que falei aqui que sábios vieram do Oriente acompanhando uma estrela que era a promessa para louvar o Deus verdadeiro que havia nascido. Lembram-se? Vieram de longe sábios que liam a Bíblia, sabiam que em determinado momento Cristo havia nascido. Devemos tomar cuidado. Mas os três amigos de Daniel não se curvaram. Não se curvaram à imprensa, não se curvaram à autoridade de momento, não se curvaram à opinião pública. Ele dá um testemunho. Quando eu estava convencido de que o caminho que eu trilhava era errado e eu estava me convertendo, demorou para me converter. Tem um pessoal que tem um barquinho que tem e se converte rapidinho. Eu era um naviozão para se converter. Demora pra caramba. Demorou para me converter. Muito pecado. Muito pecado. Muito, mas muito foi pecado nisso. Tinha muito pecado. Graças a Deus que aqui ninguém tem, só eu que tinha. Muito pecado. Aí, eu tinha vergonha de entrar na igreja. Sabia que precisava, sabia que tinha que buscar Deus, mas tinha vergonha. A primeira igreja de crente que eu entrei, eu andei 5 quilômetros. Subi no carro, 5 quilômetros. Eu disse, o pai Maria. Aí eu olhei do lado, olhei do outro, olhei para frente, olhei para trás. Entendeu? Só faltou colocar óculos escuros, baixar um molezinho e entrei na igreja. Não é mentira, é verdade. É verdade. Eu não estou mentindo. Mas na madrugada, eu ficava a madrugada inteira ouvindo aquele programa da Igreja Universal, que falava um pouco de Deus. Ficava. Mas tinha vergonha de ir para a igreja. Muitos aí fora é assim, pessoal. Por quê? Eu já tinha um curso superior. Eu já era sargento da polícia. Já pensou se os caras me veem pela igreja de crente? Aí o sargentão lá vai dar fraco. Não vai conseguir mais. É duro, pessoal. A opinião pública é terrível. Ela é capaz de mudar os nossos desejos. Ela é capaz capaz de influenciar a ação do Espírito Santo na nossa vida. A televisão é terrível. Ela vem devagarinho, sutil. Quando você vê, você já está abraçado com o capeta. Quando você vê, você já está no adultério. Quando você vê, você está no pecado, porque ela é sutil. Não vem escrachando. Quem imagina que o demônio chega arrebentando, está errado. Ele não é tão trouxa. Ele vem devagar. Bem devagar. Quando você percebe, você já está enlaçado. Aí, eu tinha essa dificuldade. Eu tinha. E como eu creio que muito, porque eu sofri ainda a pressão do mundo. Pressão do mundo. Mas eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus por ter superado isso. Por ter superado isso. Não é fácil, hein? Não é fácil. Quem nasceu dentro de igreja de crente, tranquilo. Mas quem não nasceu, é difícil. É complicado. É complicadíssimo. Na outra igreja, eu ia uma vez no ano, quando o galo cantava. E aí não ia mais. E achava que já estava tudo certo. Não tinha compromisso. Aqui, a gente começa, eu falo, na igreja de crente não tem desemprego. Porque aqui é comunidade. Todos têm que participar. Um fala, um entrega o folheto, um faz. Todos têm que participar, é corpo. E no corpo todos são importantes. Se algum membro, pastor, achar que é mais importante que o outro, está perdido. O pastor não é mais importante do que ninguém. Tem uma grande responsabilidade. Tem uma grande responsabilidade, que é tratar da vida espiritual da igreja. Mas não é mais importante. Perante Deus é tudo igual. Seu ministério é forte, não é mais importante para Deus. Lemos aqui, não sei se foi Deus ou foi a Bíblia que falou, que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. Quando muito, nós nos colocamos na posição. Estamos aqui para reconhecer que Deus é Deus sobre as nossas vidas. Que é Ele quem nos trouxe, que é Ele quem se revelou a nós, que é Ele quem nos formou e que é Ele quem dá as condições para que o ministério aconteça, para que a igreja aconteça. A cabeça é Cristo. Nós somos membros. Nós somos membros. Mas os amigos de Daniel não se curvaram. Diferentemente do pastor João, eles foram mais firmes. Não se curvaram. O que aconteceu? Foram lançados dentro da fornalha ardente. Foram lançados. Eu me pergunto, será que eu teria a mesma convicção de fé? Talvez os irmãos devessem fazer a mesma pergunta. Será que eu teria a mesma convicção de fé? Tinha esperança de um Deus. Não tinha visto em Deus. A fornalha ali era real. Queimando. Queimando. E você pronto para ser lançado. Será que eu não renegaria o Deus verdadeiro? Será? Será? É uma pergunta. Temos que nos questionar às vezes. Para nos fortalecer na fé, para reconhecer que a fé vem de Deus e que nós temos que pedir mais fé a Deus. Mas eles foram lançados dentro da fornalha deles. Parece-me que o guarda que estava do lado morreu queimado, não é isso? O guarda que estava do lado morreu queimado. Ele nem sequer foi lançado lá dentro. Aí o rei estranhou. Porque ele dizia, mas não foram três? Sim, foram três. Mas eu vejo quatro. Eu vejo quatro. Já pensou, amado? Qual que é o princípio bíblico aqui nesse texto? Deus está contigo. Ainda dentro da fornalha ardente, Deus vai estar contigo. Ele vai estar ao teu lado. Ele prometeu. E a promessa de Deus é garantia. garantia. Porque Deus, ele não pode negar a sua palavra. E por que ele não pode? Porque ele é Deus. Se ele negasse, deixaria de ser Deus. Seria como um de nós, que às vezes faz um contrato e quebra. O contrato de Deus para conosco é de que ele não vai voltar atrás de uma só das suas promessas. De uma só. Legal essas histórias. Muito importantes essas histórias. Que são histórias com H. São histórias verdadeiras. Crê nisso. Crê nisso. E nós hoje? Qual é a condição nossa hoje? Eles tinham uma promessa. Nós hoje temos a certeza. Deus se fez homem, veio, viveu como nós e morreu na cruz. Ah, mas morreu na cruz. Morrer, todos morrem. Qualquer religião que você buscar aí fora, o líder, ou já morreu ou vai morrer. Agora, o nosso Deus ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressurgiu. Ele ressuscitou. E ele diz que se ele ressurgiu, nós iremos ressurgir como ele. Ele veio para mostrar como vai ser a nossa vida lá no Éden, restaurado. Apocalipse 21, 22. Lá, nós teremos um corpo que não vai ter dor. Lá, nós teremos um corpo que, ainda que lançado dentro de uma fornalha, não vai se queimar. Lá, nós teremos um corpo que, ainda que um leão morda, não vai machucar. É isso. E ele viveu ainda com aquele corpo durante um tempo para provar que era verdade isso. Amados, hoje é fácil ser crente. Hoje é fácil acreditar nesse Deus verdadeiro. Porque ele veio. Historicamente está comprovado. Há textos fora da Bíblia que fala de um Christos. Há textos fora da Bíblia nas academias que fala de um Messias, de alguém que veio e passou pelo que a Bíblia registra. Por que quatro evangelhos? Por que quatro e não só? Por que quatro pessoas falaram a respeito do mesmo tema em épocas diferentes, em lugares diferentes? E naquele tempo não existia esse fato de globalização. Não tinha internet. Os contatos eram dificílimos. Quatro pessoas em ambientes diferentes, em épocas diferentes, contaram a mesma história. É para testemunhar que essa história é de verdade. É real. Aconteceu. Deus se encarnou, viveu como um homem. E tem promessas para cada um de nós. Tem promessas. Na boca do leão, ele pode te proteger. Ele pode te proteger. Na fornalha quente, ele pode te proteger. Ele pode te proteger. Amados, continuamos e prossigamos nesta fé. O nosso Deus é vivo, ele se relaciona conosco. Cada uma das promessas dele se cumpriu. Cada uma das promessas que ainda não se cumpriu, vão se cumprir. Quem faz teologia sabe que mais de 80% das promessas de Deus já se cumpriram. Mais de 80%. Quer dizer o quê? Já passou da metade. Eis que estou à porta. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Só dá uma olhadinha como é que está o mundo. Homem querendo casar com homem. Mulher querendo casar com mulher. As pessoas se devotando mais a animais do que a criança. Jesus está voltando. As igrejas lotadas. As igrejas estão cheias de falsos profetas. Deus quer dar um carro. Mentira! Mentira! Não é verdade! Deus quer dar a vida eterna. É isso que Deus promete. Eu não conheço nenhum texto que Deus promete carro. Eu conheço o texto que Deus promete vida eterna. Ele fala, busca primeiro o reino dos céus. E todas as demais coisas serão acrescidas. As igrejas estão cheias de mentiras. Por quê? Falar a verdade esvazia a igreja. Falar a verdade, confrontar, esvazia a igreja. Esvazia. Esvazia. Que as pessoas ainda busca os ídolos humanos. As pessoas ainda se deixam levar pela propaganda. As pessoas ainda se deixam levar pela pressão do mundo. Diferente de Daniel e seus amigos. E seus amigos. Ser cristão hoje é fácil. Ser evangélico hoje é fácil. Agora, ser discípulo de Cristo, pequeno Cristo, é difícil. É dificílimo. É difícil demais. Sabe por que é difícil? Preste atenção. A salvação é instantânea. Arrependeu-se dos seus pecados. Confiou que Jesus morreu no seu lugar, você está salvo. Você está salvo. Se morrer agora, vai para o céu. Mas, se você não morrer agora e viver entre nós, você tem que buscar a santificação. E a santificação é cara. A salvação é de graça. Agora, santificação, meu irmão, você tem que deixar de ser egoísta. Você tem que deixar de ser orgulhoso. Você tem que deixar de achar que é você que faz. Você tem que achar que vai... É duro! Está mexendo lá dentro! É duro! Santificação é buscar alcançar a estatura do varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Cristo. Era Deus. Mas, segundo Efésios, não ousou agir como Deus. Podia fazer tudo como Deus. Eu brinco lá em casa que eu não posso ser Deus 10 segundos. Se eu fosse Deus 10 segundos, ia ser assim. Você não. Você não. Você não. Porque tem um povo que é duro. Tem um pessoal que é difícil. Sabe como é que mata aquelas moscas? Você não. Você não quer aceitar? Eu não tenho paciência. Infelizmente, eu não tenho paciência. Pô, Deus está abençoando a pessoa. Deus está ali, prometeu, veio, viveu como ele. O cara não aceita Jesus. É, mas o Espírito Santo não convenceu. Ah, não convenceu. Falou demais. É que a pessoa não se deixa convencer. Não se deixa convencer. Ela resiste ao Espírito Santo. Resiste ao Espírito Santo. Ainda bem que eu não sou Deus. Ainda bem que eu conheço as minhas limitações. Ainda bem. Ainda bem. Porque, ó, ia fazer um estrago. Ia ser um negócio absurdo. Amados, Deus é bom. Deus esteve com Daniel enquanto promessa. Deus está conosco enquanto verdade. Deus esteve com os amigos de Daniel enquanto promessa. Deus está conosco enquanto verdade. Enquanto verdade. Os antigos olharam para a frente na esperança. Nós hoje olhamos para trás na certeza. É simples. É simples. A opção é ou você escolhe mundo ou você escolhe Deus. Ou você se deixa levar pelo mundo ou você escolhe Deus. O culto não é sequer o dízimo das horas que você tem numa semana. Separa um dízimo de tempo para vir cultuar a Deus. Separa. Eu sei que o Fantástico, ele chama a gente, né? A televisão chama a gente. Aqueles programas chamam a gente. A Resista, venha à igreja, ouça a palavra de Deus, cultua Deus, reconheça que Deus é Deus, que Ele é bom, e que é melhor para nossa vida. A última pregação eu disse que nós temos que abençoar. Abençoe, seja um abençoador, abençoe a tua igreja, abençoe o irmão do lado, abençoe o vizinho, abençoe o patrão, abençoe todo mundo. Abençoe a plantação de tomate. Abençoe a plantação do Senhor. Abençoe a tua plantação. Agradeça, reconheça Deus. Reconheça Deus. Seja a boca de Deus. Abençoe, distribui bênção. Ó, não sou melhor que ninguém. Fui igual a todo mundo. Mas eu cheguei hoje aqui em Açaí. E era... Eu esqueci que era 7h30 o culto. Eu costumo chegar assim. Cheguei 5h30. Mas eu sempre vi uma hora antes, né, pessoal? Porque se alguém querer conversar, trocar ideia, a gente está aqui para poder trocar uma ideia, conversar, aprender junto, crescer junto. Aí eu peguei e fiquei dando volta na pista aqui, orando. Conversava com a minha esposa, com o ensino, já estava em oração. Quando você sair por aí, ora, acredita, funciona. Ah, mas será? Experimenta. Acorda de manhã, olha para a tua plantação assim, abençoe, olha, Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelo lixo que o Senhor colocou para eu administrar. Obrigado, Deus, obrigado pelos meus filhos, pela minha família, pelo ministério. Abençoa. Anda orando. Sabe? Deus quer isso. Você tem que acreditar nisso. Você não acredita ainda? Faça como o Gideão. Experimenta. Deus, eu me desculpa, mas eu vou colocá-lo à prova. Me desculpa, Deus. Sou pequeno, sou falho, sou fraco, vou colocá-lo à prova. Eu vou abençoar tal coisa e eu quero uma resposta. Experimenta, pessoal. Faça isso. Abençoe. Busque as bênçãos de Deus. Eu disse na última pregação que às vezes alguém passa pela sua plantação e amaldiçoa. Alguém que não gosta do Senhor, ou que tem inveja, passa e amaldiçoa. Sabia, Marcos? Passa lá e amaldiçoa. Você nem conhece a pessoa, mas a pessoa nossa passa e amaldiçoa. Eu usei como exemplo que eu estava lá na Avenida Maringá, parado no semáforo. O pedinte, ele foi para dois carros. Pediu. O carro não deu, as pessoas não deram. Ele amaldiçoou. Ele amaldiçoou aquelas pessoas. E como que não pode mesmo amaldiçoar? Como é que não pode? Pode! Eles lançam a maldição. Eles lançam, são usados pela boca. A boca deles são usados por Satanás. Você tem que acreditar nisso. Se você acredita que Jesus Cristo vem em carne, Deus morreu, não dá para acreditar só em parte da Bíblia. Ah, eu escolhi essa parte para acreditar. Que é mais legalzinha. Ah, não, essa parte aqui, para orar, para Deus, não vai funcionar. Não, irmão. É 100% Bíblia. Você tem que abençoar. Da sua boca tem que sair bênção. O texto diz, Salmo que o Lauro leu, que nós temos que mostrar o rosto o quê? Triste. Eu ouvi errado? Não. Fala que você tem que vir com alegria. Você tem que ser feliz. Ah, mas eu não estou feliz. Ah, mas então peça a Deus felicidade. Busque em Deus e tem que ser feliz. Peça a Deus felicidade. O Salmo diz. Nós lemos. Mas que isso? Ouve a palavra e não pratica? Ah, não. Tem que praticar. Porque a bênção está na obediência. A bênção está na obediência. Não está em ser religioso. Não é ser religioso que é abençoado, não, hein? Pelo amor de Deus. Não é ser religioso. Ficar fazendo ritual. Já passou isso. Estou matando carneirinha aqui ainda. Não acredito com a luz. Falou? Então já acabou o ritual, pessoal. Agora é obediência e prática da palavra. Não tem mais sacrifício. Não tem mais religiosidade. Eu fico feliz quando a oração a pessoa é transparente. Fico feliz. Está conversando com Deus. Está conversando, pô. Nós temos que obedecer. A Bíblia diz que ele prefere obediência. Ele quer obediência. E por que ele quer obediência? Está terminando. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quando você pede para um filho fazer tal coisa, você deseja que ele seja obediente. Por que você deseja, pai? É porque você já passou por aquilo, você tem experiência, você sabe que vai ser bom, e não dá tempo de ficar explicando. Então você fala, filho, faz, eu garanto. Você tem que. Ah, eu tenho muita fé, mas não tem obediência. Obediência é fé, com outra palavra. Como é que você tem fé e não tem obediência? Então, nós temos que pensar nessas coisas. Daniel e seus amigos tinham promessa, nós temos certeza. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Ele quer o melhor para nós. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado, ó Pai, por esse instante, por esse momento. Obrigado pela Tua palavra, que ela possa ter calado fundo nos nossos corações, ó Pai. Pai, somos servos e queremos obedecer ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Rei, Pai amado. Toca o nosso coração, Santo Espírito, nos fortaleça a ser obediente a Ti. Louvamos a Ti pelas experiências, pelos exemplos que o Senhor tem deixado na Bíblia, e nós cremos nesse princípio, Pai, que o que aconteceu com aqueles que são chamados heróis da fé também acontece conosco a cada dia. O Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de para todo sempre. Pai, agradeço pelas bênçãos derramadas, agradeço pela vida do Senhor Cesário, que o Senhor está agindo na vida dele, recuperando aquele ombro. Havia um princípio de necessidade de cirurgia, o Senhor já está mudando esse quadro. Agradeço pelas conversões que estão acontecendo, que o Senhor possa continuar, Pai amado, abençoando cada uma dessas vidas. Agradeço a cada ministério, agradeço pela Tua igreja, Pai, e agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de reconhecê-lo como Pai, Senhor meu Deus, como nosso Deus. É a oração que eu faço no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja.